Rafael Meteor 38, sobre esquerda, ingressa para o vento, sempre a gravar. Esquerda, mil pés, perna do vento, repõe uma gravata, 76. Thank you. o meu Favito aí, né, tio? Estará? 3, sobre a esquerda, pro 230, comunicado pelo Lula, pelo favor. Já passou marca 2-0 com o couro autorizado. 3, no solo 59, Pátio Militar, táxi autorizado, estacionar frequência livre. agora, se puder ouvir a bomba. Passando Duna, a pedra final chama para o Salvador 118 do final 9. Vamos 09, estabilizado, final 9. 096, boa noite, avistado, chefe do trem, pouso autorizado, vento 20 graus, 16 horas. Pouso autorizado, estou vendo. Autorizado, pouso 090, vamos 096. Zero 043, como eu disse, o presente é 123.8, ao chamado 125.1. Linha 2, solo 1, 2, direita. Chama o solo 2, 1, boa noite. Bom, eu estava falando de carro. 5896. 5896, pouso autorizado 0, vento 120 graus com 1 dúzia de nós. Teve pouso, pista 0, gol, 246. Menos, solo 2-1, direita, Fox Trot, 2-1, espanada. Boa. Salvador, tá 3290, uma milha intercept estabilizado. Tá, 3290, tá com o estado, pouso autorizado, vento 1000 graus, 10 horas. Ok, pouso autorizado, tá 3290. Eco, chame a sua Salvador, frequência 1918.5 para pouso na pista 1-7. Salvador, confia a posição 07, para estar 3-2 na 0. Ok, 07. Salvador, é o azul 2795. Azul 2795. Intenção, aproximação para 07, confere? Confere, a fase, entrada é por isso que eu estou aí? O circuito padrão é pela esquerda, mas normalmente os carros se aproximam em visual, em visuais, iniciam a curva após o externo pela esquerda, fazendo um circuito pela direita. Deixa eu ver se atenção, esquerda aqui, ingressa uma base pela direita, é isso? Para o comandante, mas normalmente o pessoal faz isso. Agora, caso queira prosseguir com o cruzamento na vertical aqui da 1735 e fazer o circuito padrão, é autorizado também. Então nós vamos seguir aqui na vertical e fazer o circuito padrão, ok? Ok. Então, vamos checar o posição agora ao 30, fazendo o circuito padrão então pela esquerda, é isso? Afirmativo, vai fazer o cruzamento da pista, então ingressa a perna do vento da 1-7, ok? Ok, pela esquerda no 7 está o padrão, autorizando o circuito, reporte pronto para virar a base. Está autorizado o cruzamento da pista e ingressa a perna do vento da 1-7, senhor, é isso? Autorizando, ingressa a perna do vento, pista no 7. A pista somente encontra se encontrando devido ao cachorro na pista. Estamos aguardando a liberação pela entrada. Quadrando aí o claro junto ao cachorro, ok? Checa o trem de pouso, vento 120 graus com 14 nós. É, está passado travado, você deve estar sem clima de fogo no set. Quatro, quatro, zero, cinco.